Essa eu dedico ao famoso, famigerado cantor Roberto Carlos, que de início ficou sabendo que havia, estavam criando uma biografia em seu nome e não disse nada. Quem me cala, consente. Quando finalmente fizeram um livro, o nosso honorífico sessentão ou oitentão, ou o que quer que o Botox tenha colocado nas suas retículas, e discordou da ideia. Mandando a editora, o autor, tudo pra ponte de Paris. Bem, ajoelha no milho, se tu conseguir, é claro, com a perninha de pau. É, o cara chorou nessa história aí, né, meu? Porque o cara tinha... Tipo, eu não sei direito o que que aconteceu. Um adendo, meu cara, o moderador. Não havia nada assim, ó, ofensivo na biografia. Não havia cenas escandalosas da vida sexual ou coisa assim. Diz a lenda, que eu não li. É porque eu não leria uma coisa dessa. Ler Roberto Carlos é uma cultura muito necessária. Exatamente. São muitas emoções, né? Assim dizem as tias da faxina ouvindo... Bando e Roberto Carlos. Pois é, mas o cara fez esse tumulto todo aí, mas o troço, desde o início, ele não era liberado? Ele sabia, ele sabia. Ou ele só se mordeu com o resultado final e resolveu chorar no milho? É, aquele negócio de, eu quero ficar sendo o cara misterioso que anda de branco, o espectro da noite. O cabelinho de Carlinhos Aguiar, que não entende até hoje. Senta no milho, novamente. É, bah, ajoelha. A sentagem chorou, é muito cruel. Né? O cara tem uma certa idade já. Eu acho que o Roberto Carlos devia ter morrido já faz tempo. Porque... Seja que isso! Não, eu acho que. Ô, Django! Dá lugar pra quem tá vindo aí, né? Porque. Talvez ele tenha morrido, cara. Dizem que tem três coisas na vida que acertam, né? A morte, a guampa e o especial do Roberto Carlos. Aí, isso aí o cara pede esperança. Muito bom. Né? De ano, pois é, depressão, cara. Faustão. Natal louco, é certo, né, cara? E depois e Roberto Carlos do sei lá, da onde. Fora a chegada pro painel da Xuxa, que eu não aguento mais que vai ficar jogando. Não, daqui a um tempo eles vão ter que começar a reprisar os. Quando, né? Ou talvez. Quando o cara lá de cima levar o nosso famigerado 60ão, nós vamos ter que. Ou 80ão, enfim. Os caras vão ter que começar a reprisar o especial de final de ano, porque eles vão fazer o quê, né? Mas talvez eles reprisem, né, cara? Aí já tinha morrido, cara. Há uma teoria de que o Roberto Carlos. O homem não pousou na lua, Roberto Carlos já morreu. Silvio Santos é só um boneco, né? Exatamente. Que o Papai Noel, na verdade, é a Xuxa. E a verdade é verdade. Eu acho que. É, mas eu acho que o saco do Papai Noel mais era Marlene Matos. Vai o Alê, vai o Alê. Como é que é? O Marlene Matos tava mais pro saco do Papai Noel, né? Ai, que barbaridade. Não, porque. Deixa eu ver. Não vem. Pá, ia puxar muito boa. Bom, continua. Enfim. Agora, falando dessa putaria toda, eu tava querendo falar um pouquinho das nossas amigas, aquelas sobrinhas daquela tia lá. Não exatamente lá da casa da tia, né? Mas no geral, assim, aquela profissão mais antiga do início do dia, né? Ah, que começa com Carmen! As meninas. Sem nomes, por favor. As primas, é. E sabe, aquela coisa toda. E... Olha, eu não tenho prima. É uma coisa... Eu acho. Não sei, alguém tem nome. Até hoje você sabe. Mas, tu acha que é uma coisa muito engraçada, assim, que eu conheço um rapaz que ele foi num puteiro. Não sou eu. Não falei nome de ninguém. Eu não sei o que que ele conseguiu pra tomar um tapa na cara de uma puta. Presume-se que ela já deve estar acostumada com todo tipo de sujeira possível. O cara tem que caprichar muito pra tomar um tapa na cara de uma puta. Olha. Eu não sei qual foi o, entre aspas, desaforo que ele falou pra ela, né? Sim. Não dá pra entender. Se você é uma garota honesta, eu vou casar com você. Depois do marido e mulher, elas não descansam de conseguir achar um marido. Que merda. O pessoal é muito noveleiro. Noveleiro. Novela no tempo. É aquela novela estrelada pelo Richard Gere, é verdade. Vai, Richard Gere. 5 contra 1. Bom, eu quero comunicar a todos aqui que o O Pelego. Tá bêbado? Não, bêbado, mas virou uma esponja já, né? Passou bêbado. Passou do ponto. Já, já virou o gênio da garrafa. Como assim passou do ponto? Não, não, não, eu não vou passei. Mas eu tava me lembrando. Ele já vai engatar mais uma canha aqui do meu lado. É, tem um problema que tem um mendigo, né? Nós temos um bêbado. Engraçado nisso. Sabe pra que serve aquilo ali, cara? É pra botar um copo em cima e tal. Mas eu não... Os pecados mortais da vida moderna, cara, é deixar rastro de birita em cima de imóveis, cara. Isso aí, bom. Perdoa. O pessoal perdoa. Isso é culpa. Sério? Isso é culpa do Django. Isso aí é pior do que impressão digital, cara. É pior do que marca de batom na cueca. Bah! Ué, ou hematoma na nádega, né? Hematoma na nádega! Ai, ai, ai! Puta merda! Ai, ai, ai! Mas agora, partiu pra um assunto mais sério que eu tava a fim de discutir até do desastre da. Do desastre da avião da TAM. Morreram mais de 185 pessoas. Voo JJ3054 já teve mais de 179 pessoas confirmadas mortos. E quando o ônibus da TAM pousou e TAM, né? E... Pô, humor negro, cara. É, né? Isso que é, a hora permite. Já passou das 10, já tá valendo. Perdão as vítimas aí, as parentes. Mas é... Eu acho que... Eu como sou pobre, né, cara, eu acho que pra mim, por enquanto, não tem problema. É, a gente anda de monareta, né, cara? Mas a ideia é que tá dando... Dobrável é ainda. O cara não pode pegar um ônibus hoje, um avião. Um Airbus, porque a coisa tá violenta, né? Os caras não sabem mexer nos computadores lá e tal. Nós levamos 10 horas pra conseguir sintonizar os cabos aqui dos microfones. Fazer a mesa dos microfones. Eles têm que fazer 10 cursos técnicos. Ah, eu vi falar, não. É, não, assim, é que o especialista é o pedreiro, né, cara? Bêbado! Não, mas eu... Um dos controladores de voo, um dos controladores de voo da Caixa Preta. Lá da os caras que controlam o voo lá era gago, cara. Tu imagina um gago. Não, sério, eu tô falando sério. Vai, bateu. Não, mas agora, não, sério, o cara é gago. Agora tu imagina um cara falando inglês com ele, tentando esboçar um inglês gaguejado. Imagina tu. É, nós vamos receber cartas da Associação dos Gagos, cara, nós estamos discriminando eles. É melhor que eles não descubram onde é que a gente tá gravando, porque eles vão vir fazer protesto aqui na frente. Exatamente. Também, depois dessa. Ou jogar um avião em cima da gente, né? É, Agora, na verdade, nós estamos gravando aqui direto de Buenos Aires. Exatamente. E gravamos todos os programas aqui morando. Foi na Bolívia ali. Então, Rio vocês que são interessados. Vocês estão interessados em nos bombardear com um Boeing, saibam que o nosso endereço é aqui em Buenos Aires. Não, mas é até que eu ia falar. Vai dizer que protesto parece que só funciona quando quem protesta tem dinheiro, né, cara? Já vi? Porque chinelo não fica andando de ônibus o tempo todo. De avião. Anda de chinelo, de avião. Né, cara? Agora o ônibus. Quantas vezes você não ficou na parada? Um tempão esperando. Vai dizer que não tem um caos terrestre também aqui em Porto Alegre. E quando o ônibus capota, ninguém fala nas vítimas. Ah, é 17 mor de fome ali. É, mas foi verdade. Não, porque farofeiro. Já, o cara não reclama, né? Ah, aumentar o ônibus, vamos botar um ônibus maior, alguma coisa aumentar o número de, né, da linha e tal. Mas pra quê? Pra morrer mais o tempo? Só que daí... Espero que não. Não acontece nada. Reclamamos do preço da passagem e não acontece nada. Agora, só porque morreu lá uma centena de gente lá naquele desastre da TAM... Só? É que tem várias variáveis que podem ser colocadas nesse assunto. Tanto que... tanto que que o número de tipo, é independente desses acidentes trágicos e tal, o maior número... O meio de transporte mais seguro que existe ainda é... É o carro! É o carro! Ficar em casa é o meio de transporte, é o a pé do quarto pro banheiro, pra cozinha, de volta pro quarto. É, ou andar de pogobol, né, cara? Tirando isso aí... Olha! Pogobol, cara! Pogobol, Ara. Sim, o que é isso? Explica pra nós. Se enterrando com força. Explica pra nós o que é pogobol. Vai lá, Jango. Eu nunca tive um, cara. Meu pai não tinha dinheiro pra isso. O Jango puxou, o Jango explica. Eu ganhei um gênio de presente, não, não pior, pogobol. Quando era pequeno, pedi um pogobol, meu pai comprou um punhobol, cara. Por isso que hoje tá apresentando 5 contra 1, né, cara? Daí surgiu 5 contra 1. Que barbaridade. Enfim. É considerado o transporte aéreo o transporte mais seguro do mundo. Então, quando acontece. Eu quero saber esse tipo quem é que considera essa porra aí. 70 motivos que dizem que não. É, com certeza, os últimos motivos da semana passada aí. Alô! Disso. Mas... É que você disse isso. Agora... Trânsito mata todo dia, enfim. Mas é que, tipo, com certeza, os acidentes de trânsito, tanto de carro quanto ônibus, pedestre sendo atropelado. Tal, é uma coisa que... É mais corriqueiro, né? É, o já então tá não muito... chama tanta atenção e tal. E outra coisa que tu comentou... O pessoal quer aparecer, se mata no avião. Né? Do... do... Do atropelamento. Tá muito doido de que sou. É o bêbado do 5 contra 1. Oh. E aí? Quando tu comentou, comentaste da... Do pessoal não faz tanto protesto alarme, quando né? rola aumento de passagens e tal. Isso aí é, como tu falou, é má, é que os caras fazem isso na hora certa porque eles são sem vergonha. Entendeu? Os caras aumentam o troço quando ninguém tá na praia. Quer ver um exemplo clássico tá disso? Posso? Ocorreu um grande... Um alento? Tá ensinando que quem aumentou a passagem explodiu a avião da TAM, cara? Não. Tem relação. Desculpa. Se aumenta o preço da passagem do ônibus, as pessoas... É que as pessoas procurarem outros meios de transporte. Exatamente. É que o bafo de bira me contaminou. Do... Quando... Ele mesmo? Como? Só não vomita na mesa, por favor. Alguém remove pelego aí, ó. É questão do protesto do um exemplo de que os caras fizeram o preço da passagem aumenta em Porto Alegre. E ninguém faz nada. Se mobiliza porque tá todo mundo de férias. É. Quando fizeram em Floripa. Quem? Quando aumentou a passagem em Floripa, a gurizada fez Mas toda uma movimentação, galera. Deu um conto. Tem um copo ali, te gruda nele. E quando o pessoal incentivando a canha. Em Floripa aumentaram o preço das passagens em Floripa, a gurizada caiu de peso em cima e fez uma protesta, a gurizada pegava a base. Floripa tem muito menos gente do que aqui. Isso porque tu não foi pra Floripa. Mas veja bem, Floripa sempre tem gente. Uma Catarina é Baiano do Sul, cara. Olha só, cara. Viado. Faz a relação comigo. O pessoal de Porto Alegre, ou Canoa, região metropolitana, Gaúcho, dependendo, macho. Quando sobe o preço, não protesta no verão, porque tá na praia. Só que Floripa já tá na praia. Exatamente, cara. Meu então, ponto. Os caras fazem o bagulho e já diferença. Acontece na hora. Tava lá. E mais, era capaz de eles terem ajuda dos caras machos daqui, que foram lá e mostraram, pô, isso é uma vergonha. Quem te disse isso? Aí disseram, bichinho, não reclame, toma uma macaxeira. Toma uma aguinha de coco. Exato. Não fique triste. E aí, quando aconteceu... Quando lá aumenta... Como a cidade lá é praia, ponto turístico, sempre tem gente. Tipo, não tem como pegar os caras desprevenidos. Como que não? E quando aconteceu... É só chegar por trás. Assim que pega os desprevenidos, então... Eu costumo chegar por trás. Beleza. Não ser chegada por trás. Ó, tem um copo ali no canto da mesa ali. Peraí, deixa eu dar um golinho. Belego, está duro de cachaça. Essa é a caninha boa, estância. Essa é a caninha mil goles. Mil goles. Com apenas um, você já é como se tivesse tomado mil. Ai. Tudo bem. Mas, realmente, eu não duvido que após o próximo veraneio nós teremos uma passagem de 2,10, 2,25, alguma coisa assim. É, melhor aproveitar os R$2 enquanto exato, eu não termino. O pessoal né? vai estocando fichinha aí, quebra na metade. E vai se preparando, porque depois de todo verão sempre tem metade de todo uma tochada. E notem que a gasolina parou de subir. Não sei o que está acontecendo. Não importa. Eu quero dizer que não tem nenhum motivo para um ônibus aumentar o preço se a gasolina parar de subir. Como que não, mas, se a culpa tudo é do ônibus? Falando em gasolina, eu achei engraçado. O salário do cobrador, do motorista, não aumentou, né? O preço é do verdade. Ônibus aumentou 27%. Cobrador? Não tá confundindo com o preço do álcool? Vai acordar dia da manhã. Sim, eu você... que convivo todo dia. Você está certo nessa? 7 ônibus, 3 de ida e 3 de volta. Ele é cobrador? Não. Tá certo, 7 ônibus. Tem uma luzinha vermelha no O Cassius vai acordar amanhã de manhã. O Pelego? O Pelego? O Pelego vai acordar amanhã de manhã. E aí ele vai olhar pra cama, olha a mulher pelada do lado dele, vai vir um vibrador, né? 4x4. Não, senhor! Aí vai olhar assim. Não, amor, como é? Eu já tenho o suficiente pra quê? Tu quer um artifício? Não, quem nem usou foi tu. A bebida dá efeitos, olha. Depois vai ficar botando a culpa na bebida. É. Mas, agora falando da gasolina, eu acho engraçado que sobe a gasolina porque subiu alguma coisa. Tá, alguma taxa aumentou, a gasolina subiu. Agora, quando o imposto começa a tudo cair, a gasolina não volta. É, não. Agora a Petrobras é autossuficiente, tudo muito bonito. Claro, o Brasil é autossuficiente. E na hora de... e a hora de sentar na graxa, ser, continua. Momento né? Cultura. Para lembrar, Petrobras é a 10ª empresa do mundo. Em confiabilidade e lucro. Lucro do presidente. Olha que nem homem. Veto, momento cultura é encerrado. Voltando ao momento de destruição. Por isso que tá fazendo. Essa é uma boa ideia, tem aquele carro lá que é movido a água. A, não, aquele, como é que é? Óleo de cozinha. Óleo de biodiesel? De cozinha. Não, não é o biodiesel. É outra coisa. Não, óleo de cozinha. Os caras desenvolveram aqui no Rio Grande do Sul com óleo de cozinha que tu colocaria fora. Ele ficaria o meio ambiente, enfim, o cara utiliza no carro. É verdade, eu vi isso em algum lugar. Eu acho que eu vi, acho que foi algum documentário ou um programa. Eu tenho a impressão de ter visto isso, sem razão. Seria uma boa ideia isso aí também. O cara enche o tanque, chega a fazer uns 10 por litro. O cara enche o tanque só em restaurante, pegar um saldo do óleo. Sim. Chama gás da tua. Meu, quando é que eles vão fazer o carro de água de água de salsicha, cara? Olha, a salsicha eu posso te adiantar. Eu vi a salsicha onde tu quiser, né, meu? Vai no restaurante abastecer o carro de biodiesel com óleo de cozinha, cara. Foi isso que eu ouvi. Não, é que... Então faz a Tauner movida a água de sobra da salsicha. Exatamente, a Tauner que vende o cachorro quente. Já existe. Nunca mais apareceu. Exatamente, nunca água de salsicha é uma coisa. Tu vai usar só pra salsicha. O nome da carrocinha é Carrocinha do Mustache. Ele tem um protesto a fazer contra a água da salsicha, né, cara? É um desperdício. Mas tu concorda comigo que se tu faz um carro que vai. Você vai usar biodiesel. O que vem ser lucrativo com a água de salsicha? Pra ele, a salsicha ele é uma coisa que ele tá interessado. Em compensação, ele tá indignado com o mau uso, E água da água da salsicha. Que deixa a água na salsicha nele. Opa, quer dizer, fica a água da salsicha sobrando. Tudo bem. Desperdício da água da salsicha. Eu não daria mais. A água da salsicha. Não é, mano. Tem carros movidos a todos os tipos de coisas bizarras, cara. Inclusive, ela assim, é bom salsicha. Montar mijo. Essa é uma boa ideia. Mas agora eu queria falar um assunto assim. Até agora, nesse ano, tipo, qual foram os assuntos mais chatos que vocês já ficaram vendo repetidamente na televisão, rádio, que chega a encher o saco de tanto. Tipo aquela porcaria do Gol Mil do Romário, que não saía nunca. Clodovil. Daquele que xingou a mulher. Isso é uma vergonha. O cara vai lá fazer palhaçada na viadagem dessa na câmera. Os caras ficam dando pilha ainda pra aquilo. 46 anos de idade, já tava na hora de se aposentar. Tá sabendo demais. Dando embora. É cultura. Não, mas é. por exemplo, tem esse... Ah, esse pano Brasil, cara, tô achando uma injeção de saco. Tá, Brasil, pano Brasil propaganda pros atletas, não sei. Diego! Então, ah, tem hora que enche o saco. Agora tá, o Datan, tudo bem, foi um desastre e tudo, mas... Tem vários assuntos que o cara não enche o saco. Fica ouvindo, a história da Cicarelli foi uma também. Quanto mais ela falava, mais o pessoal via na internet o vídeo dela, mais baixava, mais proliferava o negócio. Proliferava. Vamos combinar, ele é pouco. Olha que o Carlão vai ouvir isso aí. Vai. Pelego. O Farlão, o Tarlão. Parem. Eu entendi muito bem a pronúncia. Nós não estamos interessados em saber da, das motivações do teu 5 contra 1, cara. É verdade. Por isso o programa 5 contra 1. Eu acho que a audácia de querer fazer com que um site da grandeza de um YouTube da vida, uma coisa assim, tipo, a, o poder que uma internet tem de proliferação. Ela queria que cessasse a internet de coisas... pra ela, né? Pra uma modelete de favela, né? Porque, não, vai... E vamos ser sinceros, fuder só... em praia pública. O cachê, é liberado. O cachê dela só subiu porque ela se andou na guasca do Ronaldo, porque antes disso garanto que ela não ganhava muita coisa. Pô, com todo o respeito. Virou uma dame depois que deu pra jogador de futebol. Tá na japa da gás. É, pré-requisito. Já notamos. É o seguinte. Ele quer só uma cachaçinha aí. Então, eu acho que a Daniela. Ela é gostosa, com todo mundo aqui, sabe? Exatamente. Nossa, quatro, e os dois, os nossos dois membros ausentes hoje também concordam. Diz pra mim, Zé Nabo. Eu não acho nada do que eu ando sem sorte pra começar, né, cara? Eu acho. Só não sei que... contra um realmente, né? Mas é um cara, olha, olha, é um cara muito feliz. Não, mas a... Quem não faz que atira quem é, assim, ó, quem é a mulher, nota 10 aqui pra cada um. No momento? No momento, assim. Vamos lá, pra... responde. Tá, então vamos fazer assim. Vamos fazer a divisão nacionais e internacionais, então. Pode ser. Regionais e... Regionais. E metropolitanas. Bairro da rua. E metropolitanas. Falando em rua, eu lembrei de rurais, aquela história, te lembra? Né? Devagar. Vamos lá, chegamos lá. Eu acho melhor a gente não ficar nas rurais, só muito mais. Tá, internacionais. Internacional, cara. Cheira Carvalho. Alguma praia? Mônica Bellucci. Internacional. Ah, esse cara sabe, cara. Falou muito bonito, cara. Essa mulher é espetacular, cara. Quem? Mônica Bellucci. Mas eu nem conheço. É, pra te ver, né? A Mancheira Carvalho. Que ela não faz se for no... Muito bom, é. Muito bom. Mulher internacional. Uma mulher que eu acho muito... Muito gato, assim, mas não é um caso... Exemplo de mulher, assim, ah, turbinado, não sei o quê. Mas a Jennifer Connelly, a Jennifer Aniston, acho que muito... Eu não me lembro da primeira, Jennifer Connelly. Connelly. Quem é essa? Ela fez... Ela protagonizou junto com Rachel Crowe no Uma Mente Brilhante. Mulher bonita, realmente. Ela tá até nesse último agora que saiu, o Diamante de Sangue. Tá, pessoal? Só tem é a jornalista do Diamante de Sangue. Ela é uma graça mesmo. Tem morena, é o cabelo castanho. Tem que ter uma ruiva, uma loira no meio aí, então. Scarlett Johansson. Apoiado. Scarlett Johansson, me desculpe. Jennifer Lopes. Ah, é, que a Jennifer Lopes ela é latina, então ela tá mais pra morena. Tá, mas é meia boca, né? Meia boca é o caralho, mulher é espetacular. Não, meia boca é tipo cabelo, questão, cara. Ela é uma mulher maravilhosa. Olha, o travesseiro dela é tipo, comentado toda vez. Modelo sedã. Facilmente, sim. O nosso sonho, né? É entrar no bagageiro. Bagageiro. Entrar no se for um K98, né, cara? Ah, não, mas é... Agora, não, uma mulher nacional. Mulher nacional, Sheila Carvalho. Ellen Roche. Eu já sabia. Ellen Roche. Esse é um grande corpo voto. Mais perfeito. Não. Esse é um grande voto. Da Sheila face Carvalho. Da nós já entendemos essa parte. E assino. A Viviane Araújo, apesar de ela não raspar os cabelos da... Não, Apesar... Eu, Fabrício, vou te chamar pelo nome porque tu não presta atenção. Apesar da Viviane Araújo não raspar as canelas e pintar com dor a pelos, uma coisa que fica ridícula porque ela é muito bronzeada. E ela não raspa o sovaco. Playboy, Viviane Araújo, ela é ela não raspa o sovaco. Ela não de rosto, talvez, mas de corpo. Ela deu uma chubada. Notícia, ela deu uma entrevista que ela não raspa o sovaco. É. Ela só gosta de raspar a pele dela. É só pra lembrar, isso aqui é um programa, mas nosso amigo está realmente bêbado. Ele assinou o contrato sobre essa premissa. Só nada. Vou participar bêbado. Se tiver uma garrafa é de canha. É que nem Zeca, é que nem Zeca Pagodinho, só dá entrevista com um copo do lado, né, cara? Ouvintes, eu quero avisar que depois do programa acabar, todos nós vamos usar o Cássio como copinho. E ele vai se lembrar amanhã com uma doce noite de verão. Nunca pensei! Porque de bêbado não tem dono, né? São 5 contra 1. Chora, peleiro. Não precisa encostar nele, né? Que a gente vê quem é que toca, espirra mais longe e toca em cima dele. Altitude lateral. Mas tu, Fabrício, olha que bêbado, mulher, não corre bem. Mulher brasileira. Eu estou meio desatualizado do círculo de locais. Para, é viado. Tá, mas e. Bom, então eu vou fazer um adentro. Eu vou fazer um adentro. Vocês acham que merecia que ele visse a nossa Miss Brasil? Adentro ou fora? Olha. Infelizmente, eu não acompanhei. Mas tu chegou a ver a cara da japonesa? Mas não consegui realmente. Cara, ver. Meu joelho com cãibra. Não, depois mulher. Depois do X-lombo, é, né? É bonitinha, cara, mas é aquela assim, ó. Aquela que tu começa a encarar depois de 1:30 da manhã numa festinha. Realmente, com a mulher, entendeu? Eu dou. E tem que tá mais. Muito feia. Cara, e tem que tá mais bêbado que o Pelego. Não, ô meu. Ô meu, pelo amor de Deus. Quando que mulher japonesa é mais bonita que brasileira? Cara, quando o juiz. Todos são japoneses. Cara, né, até cara? Uma venezuelana eu posso. Não, se a venezuelana for preta, não dá pra enganar. Devagar. Olha, racismo. Olha, processem ele, não a gente. Olha, cadê? É a cachaça. Isso. Eu disse quando for preta. Felizmente, a cachaça acabou. Uh-huh. Ou infelizmente. Dependendo. Delírio Tremens ia bem numa hora dessas. E aqui eu vou avisar o nosso. Como alcoólico. Nossos ouvintes que nosso programa não tem sistema delivery, né? O bêbado vai ter que ir sozinho pra casa. Ninguém vai levar. Ele vai atravessar o morro do macaco molhado bêbado. Vai passar ali no Beco do Relâmpago. Isso. Onde o Facão faz estrela. Exato, ali, nesse estado. De esquina ali com o morro da Lacraia Suada. Um dos muitos pontos em que a Massacration pensou tudo nele. Exatamente. É junto, né? A banda de abertura era a banda de Trashmetal conhecida como Satã e Amor. Larva fecal também. Verdadeiro. Asponimento. Mas o que, que vocês estão achando dessa... Os crentes estão comprando tudo. Como? Os crentes estão comprando tudo. Rádio, televisão. Isso é um problema sério. É uma coisa que se ninguém... Quem paga os trouxas. Correio, troços, é, que é. Acho que é a mesma coisa, a Guaíba, o Correio. A Record comprou a Guaíba. Até onde vai a fé do povo. E a Record é do... Edir mais cedo. Porque vocês sabem, né? Edir mais cedo se adianta pra pegar dinheiro. Mais cedo. Não, vocês estão sabendo, né? Que existe o caminho, que é Deus. O atalho, que é Satã. E o pedágio... Que é o bicho de nascer, né? Claro, já é salvo. Vamos ser sinceros. O Chico Xavier, porque ele é uma religião. Chico Xavier é o cara que dá informação no meio da estrada. Tá vendo? É o guia. Diz a lenda que tem 15 milhões pagando pedágio pro Edir mais cedo, né, cara? Essa igreja aí, não sei o que lá, do peido de Deus, é uma coisa terrível, entendeu? Os caras estão dominando, aos poucos os caras estão comprando tudo. Já me falaram que, de repente, até não vai estar vivo para ver, presenciar isso aí, mas vai acabar comprando ou o SBT ou a Globo. Quem te disse isso? O dinheiro é violento. Chico Xavier? Dinheiro é violento. Esse momento eu pretendo realmente não estar vivo para ver. Agora tu imagina, Zorra Total declamando a Bíblia. Já é um terror aquele programa da Globo. Já é muito matado. Né? Aquele programa eu acho que é o pior da televisão brasileira. Acho que só ganha da Praça Nossa. Pelo menos nós, pelo menos nós vamos se divertir vendo o Severino dizendo que o Bispo de Macedo é uma lixona. É, não, de repente ele vai falar, mas é um Moisés. Sei lá, é um pecador. Eu não quero estar aqui o dia que a igreja dominar esse país. Porque acho que é o caminho que nós estamos seguindo. Não sei, cara. Eu acho que ainda. Tem muita, o povo ainda é, em termos, mais inteligente do que o pessoal do Cabelinho Jesus Te Ama. Porque tem muito. Esse pessoal que frequenta a igreja Deus é Surdo. Todo mundo fica gritando: Jesus, me ajuda! E o cara não aparece. Não. Fica tudo gritando e o cara não ouve. Né? É a igreja Deus é Surdo. Esse cavalo vai comprando tudo, cara. Vai ser um terror, cara. Agora tu imagina. Eu só me pergunto o seguinte, cara. Deus criou tudo. Pra quê fazer sacrifício a ele, mano? Sacrifique R$15 para ganhar 30 amanhã. Mas se o cara criou tudo, tá cagando pra 15 já, reais. Já dizia o Rodrigo do Bar que não tá presente hoje. Mustache! Ou Mustache. O Mustache que ele fala, né? Toca o dinheiro pra cima. Que Deus pegar é dele. O resto ele pega de volta, né, cara? O negócio é regular o dinheiro. Encilha com o nariz, né, cara? É. Falando em lembrar os ausentes, porque o programa 5 contra 1. Hoje nós estamos desfalcados. Desfalcados, duplamente. A gente começou bem, mas a gente teve falhas técnicas aqui até se acertar e o Bagdá acabou largando mais cedo. Bah, ele é um ícone, né? Ele é a nossa ponte de referência na área de diversões, né? Ah. Exatamente. Ninguém conhece melhor a vida boêmia em Porto Alegre. A zona. É, é notório. Boêmia. Notório o garoto, né? Encilhador de. Encilhador de. Já mudamos de assunto, Pelego! É, realmente são duas ausências que. Ou três, nos... né? Ou quatro, porque alguém tá reclamando que acabou a cachaça. Ausências que nos ferem aí na nossa. Dignidade. No nosso debut. Ah, boa! Mas eles. Homem não debuta, só pra lembrar. De volta sempre. É, mas. Deus se contra um. Tudo vale! Nossa pauta aí. Não, olha, novo debate. Eu gostaria de mandar um abraço. Sem maldade para o nosso integrante Mustache. Conhecido como Rodrigo Bar. Rolando Lima. Aqui, né? É do bar, tem que dizer, né? Qualquer 1,50 já leva aí pra fazer o que é que seja. Ele tava jogando bola embaixo, assim, nós tava falando com o Mustache. Só que o cara tava aqui, é um Mustache. O Rodrigo, então tá igual, o Django. Do bar, Django, explica pra nós por que o motivo do Mustache. Explica pra nós por que o Mustache. O Mustache é o seguinte, cara. Na verdade, é um derivado da palavra mustache. Uhum. Que é o bigode em inglês. Uhum. E aí ficou mais sonoro, né? Mais simpático. E como várias vezes, eu não sei se não se dá conta, naquela. Sabe aquela penugem de bigode guri de 14 anos? Bigodinho de cobrador, como ele tá diz? Assim até hoje. Ou então teve algo. Também acontece às vezes de fazer a barba e esquecer alguns ninhos de rato no bigode, né? Então isso é consequência da falha da gilete, né? É, aquele negócio, quem não tá aqui, que chupou bala, deixou quicando, vai sofrer. Porque nós somos amigos, né? 5 contra 1. Até ali, é, exatamente. Até aí estamos. É legal o microfone. 5 contra 1. Toca aí. Oi, aqui,